A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Matinhas, as melhores quinquilharias. E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E aí, meus coleguinhas de classe, vamos... Qual era a sua classe? Eu comecei na primeira B, segunda A, terceira B, quarta A. Eu fui pra quinta C, minha mãe achou que eu fui rebaixado. Não, mas eu tinha plena certeza. Quanto mais você progredia na ordem alfabética, mais burro você era. Tanto ali da primeira até a quarta, quinta série, a gente vivia se entupindo com porcarias da cantina da escola, né? Sim. Uma delas era o famoso de pirulito, né? Aquele pirulito do mais sem vergonha. Alguém pegou simplesmente um pirulito e deve ter tido a ideia de chuchar num saquinho de quisuco, né? Quisuco campestre. Isso aqui vale alguma coisa. Você lembra do Bozo fazendo merchan? Claro, de pirulito? Claro. Era uma vez eu quase vomitei. O que, que eles faziam? Eles mostravam ele... enfiando aquela porcaria daquele pirulito no pozinho. Era meio fálico isso. Isso. Aí dava um close-up na boca, e aquela boca cheia de maquiagem, de pancake, e um pó também saía do nariz do Bozo, que eu não sei exatamente o que que era. Ele era terrível, cara. E aquelas balas que vinham à base de algum produto de plutônio, né? E não sei como os nossos frágeis estômagos sobreviveram a tanta porcaria que a gente consumiu, né? Outra coisa que você esqueceu aí de citar, o Alexandre, era aquelas garrafinhas miniaturas da Coca. Aqui era proibido, os nossos pais proibiam a gente beber. Proibiam, mas a gente bebia, né, cara? Óbvio, né? Uma vez me deu uma... Era a minha oportunidade de abrir uma garrafa no dente, igual meu tio fazia. Como é que você abria as garrafinhas? No dente. No dente. Eu vi um tio abrir cerveja no dente, eu abri a garrafa. Eu não me lembro como eu abri as garrafas, mas um dia eu tomei um engradado inteiro daquela coquinha. Aquela com o nome em japonês, lembra? Tinha. Fui pro PS, tive que fazer lavagem intestinal. Que vergonha eu passei. Você achava no ambulatório cheio. Só você pra achar que a Coca ia gastar o seu precioso produto em mini garrafinhas. Mas era o que deveria, né, cara? Era o que eles mais tinham na fábrica, era Coca-Cola, porque colocar veneno nas garrafinhas. Eu acho que era a Coca que descia pro ralo, manja, assim. Os funcionários. Sobrava quando depois que eles varriam o chão, eles jogavam aquele balde aquele de água. Aquele caldo, isso. O churume da Coca, o Walter tomava. Terrível. Eu acho que naquela época o Ministério da Saúde deve ter enviado ali um ofício para todas as indústrias de alimentos, falando assim, ó, seguinte, 80% dos alimentos e dessas melecas aí que essa molecada vai comer e vai beber é cultivado em Chernobyl. Ou se não, raspado de algum casco de um petroleiro aportado em Santos. Realmente aquilo ali era uma época das mais ácidas, né? A gente consumia sem freio nenhum, os nossos pais também não ligavam muito. Vocês que hoje acham que tudo tem prazo de validade, ali nos anos 80, você só ia descobrir se o produto tava vencido ou não... Quando o chocolate andava. Um dia depois. Não, um dia depois, sentado no banheiro. E pra tentar descobrir o que foi? Eu cansei de comprar pacote de pão Puma, aí abri, tinha colônias e colônias de coisas verdes. Ele era verde, né? Era verde. O pão Puma era verde naquela época. Também a gente consumiu muita coisa artificial, tanta cor, tanta radiação tinha naquilo ali. Se chegasse com o contador Geiger perto de um pacote de qualquer coisa, começava... Terrível. Cara, impressionante. E nesse odorado todo aí de coisas terríveis consumidas por menores, eu acho, na minha burra cabeça, que uma das piores de todas são aqueles famosos suquinhos de feira. Vendia do lado da barraca do pastel. Então, suquinhos de feira, eles sempre tiveram o seu ponto máximo de venda ali nas feiras, obviamente. E o mais louco é que eles vinham naquelas embalagens transparentes, né? Com aqueles shapes todos invocados. Sim. Poderiam ser de urso, de revólver, jacaré. De moto, jacaré, fusca, lancha, é verdade. Isso, cara, uma infinidade de formas. E aquilo, obviamente, nós crianças adorávamos aquilo, né? Eu gostava muito do desse suquinho. Primeiro, a mãe da gente dava aquele tour na feira. O meu pai dava 3 voltas até esperar baratear os preços das coisas. Aí mesmo, assim, quanto mais tarde, ia chegando a hora da xepa, isso, né? Exatamente. Tipo, a banana ia ficando mais mole, a laranja é cheia de buraco e o preço caía junto. Exato. Eu carregava a sacola da minha mãe. No finalzinho, a gente ia pra barraca do pastel e já engatava ali um suquinho. Depois de beber aquela porcaria. Aí, detalhe, pastel só tinha 2 sabores naquela época. Sim, né? Não é... Hoje, se você vai em qualquer lugar aí, tem 1 trilhão de sabores. Até de chocolate. Exatamente. De rã. Outro dia eu fiquei sabendo que tem pastel de rã. De rã? De rã. Sério. Naquela época só tinha de carne e de queijo. Carne e queijo. E tinha barraca que o de carne era feito com bonzo. Comida de cachorro. Mas aí eu levava ali o fusquinha, o jacaré, o revólver pra casa, pegava gesso, geralmente alguém que tava engessado e que arrancava, te dava um jeito de conseguir gesso, você diluía na água e enfiava ou dentro do fusquinha, embalagem adentro. Você era um escultor? Moldava. Você ali. Era um rodan de fuscas. Eu era um rodan de fuscas. Mas não era só eu que tinha esse costume, não. Um monte de gente na escola. Eu lembro uma vez de um moleque que tava engessado, né? E os valentões ali do EPG João Batista de Oliveira, eles queriam fazer isso também. É. Só que eles não tinham gesso. Você acredita que eles arrancaram do braço do moleque? Arrancaram o gesso pra fazer ali o revólver. O jacaré. Acho que fizeram o revólver pra roubar alguém. Mais natural, né? Pintaram aquele gesso de preto. Ô, queridos ouvintes, vocês não sabem, mas não era apenas esse formato gratuito das coisas ali, sem sentido, desses suquinhos, que nos chamavam tanta atenção. Tinha também o sabor, né? Afinal, a gente estava consumindo ali algo azul, algo vermelho, algo verde, e a gente não sabia muito bem o que era o sabor de cada uma daquelas cores, coisas, né? Como é que ele definiu o sabor assim? Chegou uma época que eu achei, bom, lembra que tinha o formato de cacho de uva? Lembro. Então, eu imaginava que aquele suco ali dentro do cacho de uva e aquela cor de uva, teoricamente, sabor uva. Era um sabor uva. Não. Aí tinha um de morango também, né? Mas aí, o Fusca daí descobriu o sabor. Sabor de um Fusca, um sabor de um jacaré, a gente acabou descobrindo, né, esses sabores todos. Mas aí já mais velho e tal, depois que hoje a gente toma uns gorós e tem aquela expressão, na ressaca, tô com gosto de cabo de guarda-chuva, e eu tenho certeza que aquele gosto ali é dali, saiu dali a expressão. Tinha um formato de guarda-chuva, né? O suquinho em formato de guarda-chuva tinha gosto de cabo de guarda-chuva. Não é possível que não seja. Faz um tempinho que eu não frequento uma feira livre, mas eu acho que até hoje os suquinhos ainda estão por lá, vendo ali do lado de uma barraca de pastel. Eu imagino que ainda estejam, né? É natural. Não, eles estão sim. Só que hoje em dia, não é mais naquele formato do Fusca da Vimave. Pois é. Hoje em dia não é mais jacaré. Até tem, assim, tem lá o Fusquinho, o jacaré, mas deu uma modernizada, assim. Ah, é? É, tem Bob Esponja. Puxa. Aí perde todo o romantismo da época. Perde, só que modernizaram mais ou menos assim, tem celular também. Celular? Tem celular, só que... Um iPhone. Não é um iPhone. Não? Lembra? Continua, tentaram modernizar, mas continua vintage ainda. É aqueles Motorola... StarTAC? StarTAC. Não, antes ainda do StarTAC, não tinha parecido uma barra de sabão Rio? Continua com aquele corante maldito, que a língua fica vermelha por 6 dias. Sim. Ou azul. Há quem diga que aquele desentupia até pia. Entupia. Pia não digo, mas intestino preso. Mas tô vendo aí que você tem suquinhos, que você trouxe alguns exemplares. É, trouxe cá alguns exemplares. É, tem uma chupeta que já está na tua mão, é sua. Mas eu consegui um jacaré, como você pode ver, um jacaré azul. Jacaré azul. Agora, gente, acreditem ou não, não existe na natureza alimento azul. Eu também não me lembro. Não se lembra. Não existe. O gato do Gargamel discorda. Como é que chama o gato do Gargamel? O Cruel. Inclusive, esse jacaré azul você que vai tomar. Ai, meu Deus. Então, podemos fazer então uma experimentação aqui? Cara, mas você nem pra dar uma geladinha nele. Tá morno. Esse aqui eu acho que tava literalmente do lado da barraca de pastel, mas ali do lado do tanque de óleo quente ali. O jacaré tá até meio derretido. Como é que abre isso aqui? Pega no dente. Tá aqui, pai. Vamos lá. Peraí. Pronto, abri. Vem, vai lá. dar um gole. Deu uma talagada nesse jacaré azul. Jacaré Smurf. Cara. Cara, dá esse copo d'água aqui. Cara, é muito ruim. A gente providenciou água aqui também. E enquanto isso, eu já estou abrindo. Mas eu agora estou tendo a impressão que o sabor, não importa a cor, o sabor é o mesmo para todos, não é? Então, quer experimentar essa uva antes de eu dar uma talagada? Deixa eu dar um peraí. Tá boa aí, pô. E engraçado, deve fazer... Engraçado, deve fazer 25 anos que eu não senti esse sabor. Mas eu acho que faz 25 anos que esse suquinho tá encalhado também. É da mesma época. Como a gente pode ver, não tem prazo de validade aqui também. Não tem mesmo, cara. Não dá. Será que com um whiskyzinho isso aqui não, desce? Não é uma ideia, não. Poderíamos ser providenciado aí algum passaporte. É, mas lembrando a todos os ouvintes... lembrando... A todos os ouvintes do Agente 86, seguirem a gente no Twitter, é arroba... Pera aí, você ainda tem que tomar chupeta amarela aqui. Pera aí. É arroba Agente 86, a nossa página lá no Facebook, Agente em 86. Vai lá no nosso site, agenteem86.com.br, dê dicas, sugestões de novos episódios, comente, faça o que quiser, é bem bacana. Então vai, agora vai na chupeta.